gostoso, um zero por baixo, um som, descei da voz, 6 horas de 14, autora minha terra natal. Parte principal, Índia e Alfa, por temperatura 18.95, altímetro 1.0 no sétimo voo. Índia, Alfa, por temperatura 18.95, bom final de semana, 1.2.0. Feedback acionamento, azul 4207, portão 1. Aguarde autorização, azul 4207, aguarde. Aguarde. 5728, aproximando a ZLS. Avisou com o banho da Gol, taxiando através do portão 08, web 5728. Tem mais cedo, senhor. Após a passagem do tráfego, ingressa via Juliette, prossegue para o portão 09, web 5728. Após igual ingresso, é 09, 5728. Papa Romeo Charlie, decola 1-2, corre à direita, assim que possível, entra no corredor Axé, aguarda a transferência de comunicações. Curva à direita, 1000 pés, Axé, Romeo Charlie. Romeo Charles, chame o controle em 120 decimal 8, mantendo o corredor Axé. 1288, Romeo Charles. 208, o Romeo Charles. Bom dia, transfere. 1000 pés, corredor Axé, reporta farol da barra. 1000 pés Axé, reporta farol da barra, Romeo Charles. 1738 2000 pés, hoje chama 097, está livre LS, reporta estabilizado. 2017, reporta estabilizado, Golf 738. Vou checar sua rota, o Lima Romeu Romeu, aguarde cópia. Provavelmente essa é o Pro 50, não sei se está sendo autorizado para o Rio de Janeiro. Provavelmente é o Pro Zulu 16. Só um minuto, eu vou checar junto ao centro Recife. Só confirmando então, se eu não vou em nave, é isso, Lima Romeu, não? Recente. Tem uma previsão para 4207 da Zona Portão 1, senhor? Agora já está livre, pode iniciar chame táxi azul 4207. Muito obrigado, senhor. Vai iniciar no. Bom final de semana, hein? Comete. Obrigado. Voa 290 decolado na Puca. Contato radar 390 saída Puca. 390 na saída Puca, 1290. Oxê, aciona 0171, controle 120 decimal 8, torre 118.95, Índia Romeu Alfa. Romeu Alfa, 02 a bordo. Aeródromo, no pátio 4, chama torre 118, decimal 95 para acionamento táxi decolagem, o altímetro no 017, bom voo. Controle, bom dia, Fernanda 220, informação, Juliette. Xará 6200, identifica, chega na mar e desce até 50. 50 na mar, autoriza Itapes? Itapes, autorizado. Lógico Itapes, 6200. Gol 260, autorizado pelo centro Recife, direto Romeu Fox 08. Está presente Romeu Fox 08, 260. O Índia 90 Alfa, acione chame táxi. Cópia. Autorizado para Rio de Janeiro, o nível 400, 400, via Peruísque 50. Decola da 17 com curva direita, na subida da El, após Leda e após direto Eudes. Aciona 5535, controle 120, decimal 8. Voando direto pelos corredores, inicialmente 3.500 pés, tem um travo no rumo oposto, mas descendo por 50. Direto, destino 3.500. Estamos mantendo o pé da Tavera Cruz após acessar 3.500. Autorizada a decolagem da 10, azul 4207, o vento é 120 graus, 10 nós. Autorizada a decolagem da 10, azul 4207. Estabilizado e avistando o Gol 738. Gol 738, completa final, torre 118-95. 295, bom dia. Com 2545, alternado 12685. Quer confirmar, por exemplo, pro 1205? 1245, alternado 12685. 1245, 1205, bom dia, Gol 738. Gol 738, aguarde a autorização de pouso. O 737 aguardando, 738. O 4207, decolador 22, chame o controle 120 da cima 8. Bom dia. Voo no 738, livre o pouso, não no zero. O vento é 130 graus, 129. Livre, pouso para o 738. Azul 407, após 2000, autorizado Leda. Liga após 2000 pés, 4207 da zona. Quente, Papão Romeu Charlie subindo para 3500 pés. Até o ponto 017 de novembro, fechando para decolagem. Primeira direita, 219, solo. Posição 219, obrigado. Mike Gil 50-6200. O Xanel 6200, após o TAP 2000, ajuste 2017. Após o TAP 2017, autorizado LS? Livre. Obrigado. vou para unidade 105, Papa Romeu Charlie. Romeu, prossiga. Autorizado, acionamento, chame para o táxi, Lima Romeu, Romeu. Ono 7, atente, chame para o táxi. Azul 4207, Recife 1-3325, 1-3395. 3325, 3395, bom dia. Sena 6200, complete aproximação, chame torre 118-395. Completa, 285-6200. Torre Salvador, Sena 6200, sinal 10. Sena 6200, continue na final, dando 0, aguarde autorização de pouso, o ajuste é 10 no 7. 1017, aguarde a pistaleza, 6200. November Alpha. Aguarde um instante para decolagem. Temos um Airbus da China na final da 1-0. Só um minuto. China 62 00. Pouso autorizado na pista 1-0. O vento é 50 graus 99. Autorizado, pouso no 0, 6200. Bom dia, 3191 da TAM, tem informação de Juliette para a operação Rio de Janeiro, Galeão. Galeão 340 já aprovado, anticópia. Sistematiza. Galeão 340, volta para o Zulu 10, decola no 0, curva direita, perfil da Dael, lei da pós-lei da Quadrit, alta terceiro via. 5534, 4 transpondas, controle opera 120.8. Vai ao Rio de Janeiro no 340, conforme rota do plano. Decola da 1-0, curva direita da El Leda Bridge, 5534 ao transponder, 208 é o controle, 3191 da TAM. 62 é o portão, chama o controle pressionado. Tá no 62 e chama o operacional, tá? 3191. Três a bordo, três de autonomia, alterna Galeão, Lima Romeu Papá, Romeu Romeu. O ajuste no 097 após estar no ponto de espera da Papá. Oceania 6200, no solo 36, linha direita, chame solo em 121 decimal 9. Pode livrar, 1219, 6200. Solo, bom dia, Oceania 6200, livrou a pista. 6200, bom dia, bem-vindo, Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 6200. Romeu Romeu, aguarde no ponto de espera da babá. Lima, Romeu Romeu, autorizado, ingresso no 7, porta alinhada, pronto. Já no Romeu Alfa decolado aos 37, está no controle 120 decimal 8. 120 decimal 8, Índia November. Para o 2, 6200. Salvador, muito boa tarde, é o Papa Romeu, Índia, November Alpha. Papa Romeu, Índia, November Alpha, mantenha-se em condições visuais no meu pé de corredor, Xé, reporte Farol da Barra. Reportará Farol da Barra, o Índia, November Alpha. Índia, November Alpha, confirma intenções, TGL, Veracruz. Afirmativo, senhorita. Sei. Papapá, Romeu Charlie, chame centro Recife, frequência 128, decima 8, alternando 126, decima 0. Lima Romeu Romeu, vento no 40 graus 099, livre decolagem, pistão na 7. Objeto 6-7-4-0, Cocker Dance, please, Maré. Arrive descending, flight level 050, QNH 1017. Clear 6-7-4-0. Papa Lima Romeu Romeu, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 400, saída da El, está autorizado para direto Leda. Na saída da El, 400, voa Leda, muito grato, senhorita. Papa Romeu de November Alpha, cheque seu modo Charlie.